Se você está cansado do mundo enojado, de coisas que cercam quem vive a seu lado, pode até não saber se o que eu vou lhe dizer é real. Eu também tive um tempo em que perdi meu tempo em busca de coisas perdidas ao vento, mas depois refletir e então compreendi todo o mal. Esse mal que leva o homem a viver sem a luz. Eu da treva saí no perdão, recebi dos braços de Jesus. Você está cansado do mundo enojado, de coisas que cercam quem vive ao seu lado, pode até não saber se o que eu vou lhe dizer é real. Eu também tive um tempo em que perdi meu tempo em busca de coisas perdidas ao vento, mas depois refletir e então compreendi todo o mal. Esse mal que leva o homem a viver sem a luz. Eu das trevas saí no perdão, recebi dos braços de Jesus.